Bom dia, né, para todo mundo. E hoje, de novo, a gente tem aquelas características do tempo comum, né, que são dicas práticas de vida, mas também tem princípios para a gente olhar. A gente viu o texto norteador dessa semana para a gente, é Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente já falou sobre o papel da lâmpada, né, que ilumina um pedaço muito pequeno, e a luz, que à medida que a gente vai andando, vai mostrando o próximo passo que a gente tem que ter dado. A gente já falou sobre isso. E aqui no capítulo 6, a gente primeiro tem uma dica bem importante que eu queria usar como exemplo. Normalmente a gente tem uma mania de ir da teoria para a prática, né? A gente dá uma teoria e depois a gente faz um exemplo prático. Aqui nós temos um exemplo dentro dessa literatura judaica, exatamente daquilo que eu tento trabalhar sempre como epistemologia, que eu tento falar, ó, vamos da prática para depois a teoria. Vamos entender aqui uma situação, vamos viver uma situação e daí a gente vai para a teoria dela, né? Que é muito mais interessante, muito mais prático, muito mais judaico também. Ele começa falando do preguiçoso, da formiga. Ele falou, vai ter com a formiga, preguiçoso. Enrolão, né? Isso aqui é o enrolão. Isso é o tipo do texto, primeiro, que não é para ser lido para absolutamente ninguém. Você lê isso para você. Primeira coisa. Porque é o tipo do texto fácil de você usar para ficar com o dedo apontado para alguém que é preguiçoso. O preguiçoso que tem que ler tem que se tocar disso. Você pode até falar, fulano, acho que você devia ler esse texto aqui. Dá uma olhada. Você acha que a sua atitude está de acordo com isso? Você tem que olhar no olho do cara e dizer. Mas não é, ó, isso aqui, eu vou ler aqui para ver se o cara se toca. Não faça isso. A Bíblia é direto, vai ter com a formiga, preguiçoso. E dá um exemplo da formiga que fala, olha, como é que é, né? Olha, e você sendo preguiçoso, aí você fala, ah, não sei porque minha vida é difícil, não sei o quê. Existem vários motivos pelos quais a vida da gente pode ser difícil. A opressão de fora pode levar você à pobreza. A injustiça social pode levar você à pobreza. Uma guerra, uma calamidade, um acidente, uma enchente, um terremoto pode levar você para a pobreza. Uma morte pode levar você para a pobreza. O fato de você ter uma inabilidade, você ter um handicap qualquer, pode levar você para a pobreza. Então, não adianta você pensar que todo mundo que está na pobreza é vagabundo, é preguiçoso. Mas uma coisa é certa: se você tem os dois braços e as duas pernas, se não aconteceu nenhum desastre, se você não vive numa situação de opressão e se as garantias mínimas lhe foram dadas, cara, não tenha dúvida que você está diante de alguém que é pobre. Eu falo sempre uma frase para vocês: ninguém é pobre à toa. Pobreza tem razão e tem motivo. Pobreza não cai na sua cabeça. Ou ela é fruto da opressão, ou ela é fruto da injustiça social, ou ela é fruto de uma deficiência que você tenha, ou ela é fruto da sua preguiça. Ponto acabado. E, ah, mas eu não sou preguiçoso, eu trabalho duas vezes, você trabalha duro e é preguiçoso. Você é preguiçoso para estudar, você é preguiçoso para ir para frente, você é preguiçoso para mudar a sua vida, você é preguiçoso para ser diligente naquilo que você... Porque as pessoas falam, não, mas eu trabalho igual um cavalo. Bom, isso só pode ser sintoma da sua preguiça. Que já que não usa a cabeça, vai usar o corpo. Vai sofrer. Então, um dos trabalhos fundamentais que eu queria chamar também que dá preguiça, porque tem gente que trabalha duro, tem uma preguiça de mexer na própria vida que é impressionante. É uma preguiça de falar, vou lidar com o meu caráter, vou lidar com a minha vida. E tem gente também que, cara, simplesmente não pega no pesado. Nós já tivemos exemplo de gente aqui que não pega numa enxada, que não faz nada, que acha que chegou aqui, o ambiente é tão legal, né? A comida é boa, casa está aí, está barato, não tem o que fazer nada. No outro dia o Marco perguntou, pô, posso ficar aqui? Eu falei, desde que você trabalhe para comer, não tem problema nenhum. Não foi o que eu falei para você? Eu falei, ó, desde que você trabalhe para comer, que, pô, aqui o princípio é, se você não trabalha, não come. Simples assim, né? Se você não se esforça. Então, aqui tem uma orientação bem prática, né? Tanto do trabalho braçal, quanto de todas as outras preguiças que podem estar escondidas atrás do teu trabalho braçal. Então, preguiça de estudar. Eu prefiro trabalhar do que estudar. Você está continuando sendo preguiçoso. Preguiça de mexer no meu caráter, preguiça de mudar a minha vida. Continua sendo preguiçoso. O que é que vai acontecer com o preguiçoso? você vai ver que a tua pobreza vai te surpreender. A tua miséria vai vir. Ah, não sei porque acontece só comigo. Não, adivinha. Tenta adivinhar por que que acontece. Porque você não mexe com o prédio. Você não se mexe. Não sendo o seu caso, opressão, doença, uma deficiência mental ou física qualquer, né? Uma injustiça social, ou um terremoto, ou uma guerra que aconteceu. Se não foi nada disso, meu irmão, pode ficar olhando que você está diante de um preguiçoso. Mas não tem essa... A Bíblia tem, no Velho Testamento, tem quatro palavras para pobre. Ani, Ebion, Dal e Hash. São quatro palavras que se fala no hebraico. Cada uma delas diz respeito à origem daquela pobreza. Ou é usada a maior parte das vezes para aquele tipo de pobreza. Então, o pobre, oprimido, camponês, que não tem acesso à terra, que está saindo do movimento sem terra, que está morando acampado e tal, Ani. O preguiçoso, normalmente, está com o nome de Dal. A gente só tem uma palavra, pobre. Né? E essa categoria, pobre, não existe. Existem diferentes pobrezas com diferentes origens de pobreza. Isso é a parte prática do texto. Agora, vamos para a parte teórica do texto, a parte que eu acho interessante da gente se debruçar. Meu filho, obedeça o mandamento do seu pai, não abandone o ensino de sua mãe, amarre-o juntos ao coração, atos ao redor do pescoço. Vamos não tapar o sol com a peneira. Nós vivemos um momento em que, infelizmente, já estamos na terceira geração em que pais e mães deixaram de cumprir o seu papel. Passaram a ser símbolos de falta de sabedoria. Não souberam ter sabedoria para lidar com a própria vida. Já são filhos e netos, muitas vezes, de gente que já não soube lidar com a sua própria vida. Nós vivemos um momento da história muito triste, em que o individualismo chegou nas famílias. A gente já não tem mais a sábia avó, a sábia mãe, que vai dar origem a um filho sábio. Ou o sábio pai, o sábio avô, que você pode recorrer, como antigamente era muito comum. Sempre teve gente tola no mundo, mas, de uma certa forma, sempre foi um símbolo nas famílias que, isso em qualquer cultura, tá? Na tribo de índio, lá em Israel, aqui no passado... Sempre teve uma no grupo de escravos que tinha, sempre teve aquela coisa de que o mais velho é sábio. Que ele pode dizer, eu estava lendo no outro dia uma história, vocês não vão nem saber quem é, a Clementina de Jesus, era uma sambista muito interessante, né? Aquela é. Clementina de Jesus era uma sambista da Mangueira, que foi descoberta, gravou seu primeiro disco aos 65 anos de idade, né? E cantava muito engraçado. Ela cantava, ia, ia, ia. Ela cantava assim, é muito legal. Depois eu olho no Google Clementina de Jesus, que é um barato. E Clementina, lavadeira, sabe, morando na favela, trabalhadora. E ela contava a história do marido dela, que ela era muito bem casada, né? E ela, negona, né? Grandona, ela era alta assim. E aí ela gostou do cara, que era 10 anos mais novo que ela, né? Ela chegou para ele e falou assim: crioulo, eu sou crioula, sou negona. Gostei de ti, mas se tu for vagabundo nas minhas costas, eu não quero vagabundo, não. Tu trabalha? Tu trabalha? Trabalho. Aonde? Na Rede Ferroviária Federal. Gostei de ti, então vamos casar, mas é de papel passado e na igreja. Isso que ela já tinha um filho de um namorado que ela tinha tido e tal, que já tinha... Falou, porque eu não vou carregar homem nas minhas costas. Isso lá na década de 30 para 40. Essa era a Clementina. Não para para pensar quanta sabedoria tem nessa história. Não vou entrar, sabe, porque eu estou apaixonada por alguém, eu achei um cara bonito, vou me meter num romance que eu já sei que me dei mal. Imagina como é que vai ficar. É tradicional uma velha ser sábia. E contar essa história é muito engraçado. Bom, gente, vários de nós somos filhos ou netos de pessoas que não são sábias. Bom, você vai sentar e ficar chorando? Eu tenho passado uma programação para todo mundo que quer ser pai e mãe. Ah, eu quero ser pai e mãe. Bom, primeira coisa, põe na cabeça que você já não tem mais tempo de ser um bom pai e uma boa mãe. Porque isso leva uns 30 anos para fazer. Mas, uma coisa é certa, você pode se programar para ser um bom avô. Isso serve para vocês que estão chegando aos 30, serve para vocês que estão na faixa dos 10 e alguma coisa, né? Porque em 30 anos você consegue sair um bom avô. E se você tentar ser da sua vida um bom avô, existe uma chance razoável de que você se torne um pai razoável, o que já vai fazer melhor para a próxima geração. Então, seguinte, para de... Ai, como é que eu faço? Vou ler um livro, porque agora... O cara foi assim, o cara tem um filho, está grávida, aí ele vai comprar livro de como criar filho. Né? Não é a hora, tá? Você começa a ler livro de como criar filho quando você tem 15 anos, se você quiser ler. Porque dá muito trabalho, leva muito tempo, leva muita experiência. Você só vai saber como é que você cria filho direito depois que ele já está criado, você já fez um monte de bobagem. Então, é melhor se programar para ser avô. Quem sabe com isso, daqui umas 2, 3 gerações, a gente consegue ter uma família razoável. Então, por quê? Se a gente tiver uma família razoável, vai dar para usar o que está aqui na palavra. Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai. Que bom quando você tem um pai sábio que te dá um mandamento bom. Não abandone o ensino da sua mãe, que bom. Então, proponha-se a ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa avó, uma boa avô. Cara, se a sua mãe, se o seu pai não foi bom, cara, não são os primeiros da história, não serão os últimos. Você trata de você, infeliz. Voltando, parte teórica, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, as advertências da disciplina são o caminho. Vamos entender essa palavra aqui? Mandamento do Senhor, a lei do Senhor, é uma lâmpada. Pode pensar na lâmpada elétrica ou pode pensar no lampião que você carrega. A lâmpada é uma referência de onde sai a luz. O que é a diferença entre a lâmpada e a luz? Eu posso ter um mandamento, vou pegar um bem simples, né? Não roubarás. Eu posso transformar isso num legalismo qualquer. Eu posso transformar qualquer mandamento do Senhor em lei e viver pela lâmpada. Se você viver pela lâmpada, você vai acabar ficando ofuscado, porque você fica olhando para aquela lei, vai virar um legalista chato que não consegue fazer a ação mínima do ser humano, que é refletir. Luz, aqui, ela é a instrução, né? A instrução é o que é instrução? Eu pego uma lei e começo a refletir sobre ela. Começo a instruir sobre ela, explicar o que quer dizer. Acabei de fazer isso com vocês agora sobre a preguiça, por exemplo. Olha, preguiça de não trabalhar, você imediatamente pensou no cara que não pega no cabo de enxada. E eu falei, peraí, companheiro, ainda tem mais. Preguiça de não mudar também é preguiça. Preguiça de não estudar também é preguiça. Isso é instrução. Opa, isso já iluminou um pouco mais. A partir daquela lei, não seja preguiçoso. Eu iluminei um pouco mais alguns aspectos da preguiça. Ainda poderia ir mais longe, podia ter alguém que reflita mais, você pode refletir. Essa reflexão sobre o princípio vai iluminar e vai te apontar, pô, qual é o passo que eu dou na minha vida, um passinho que eu dou na minha vida. E o caminho? As advertências são o caminho. Você já pararam para pensar que um caminho não existe? Vocês já pararam para pensar que um caminho não existe? Se eu estiver aqui e eu quiser ir para Palmeira, eu tenho uma estrada aqui, não tem? E tenho uma estrada atrás, não tem? Mas eu tenho todo esse campo por onde eu posso ir até Palmeira, onde não tem um caminho. Aí vamos que a Camila teve a ideia. Eu não vou por aquela estrada, nem vou por aquela estrada. Eu vou achar um caminho para Palmeira por aqui. E ao ir, ela coloca assim, cuidado, rio. Ó, não sai daqui que tem um buraco. E fosse colocando plaquinhas, assim, um monte de post-it. A caminha foi botando um monte de post-it pelo caminho, dizendo, ó, aqui buraco, aqui afunda, ó, aqui derrapa, aqui lama, cuidado abelhas. E assim fosse, e cheio de caminhozinho, ela fosse dando advertência. Ou seja, quando eu tenho uma lei, quando eu reflito sobre ela, e quando eu começo a aplicá-la em situações práticas, isso é sabedoria. Lei, reflexão, princípios e ações que iluminam o meu caminho e sabedoria, que é a aplicação desse conhecimento que eu tenho na prática, caramba. As advertências que um pai ou uma mãe, não faz isso que dá errado. Sabe, mãe tem a boca? Não é que mãe tem boca, é que ela só viveu mais tempo que você e já sabe que vai dar errado. E é o seguinte, se você pular daí, vai dar errado. Por quê? Porque eu estou dizendo que vai dar errado. Pé, quebrou o braço. Eu falei que ia dar errado. Todos aqui já viveram isso. Todo mundo já viu isso. Então, a lei, não é onde você tem que ficar focado. A instrução, a A reflexão sobre essa lei, gerando princípios de ação, é um bom exercício para a mente. E, na hora da prática, cara, ouve alguém que tem um pouco mais de experiência que você. E, cara, pô, legal, faz assim não, faz assim que dá melhor. Faz assim que dá mais certo. Isso vai traçando para você o caminho. E o caminho se faz caminhando. Esse é o princípio. Fogo, porque se eu for falar agora sobre João 12, 30, que é um super texto, isso vai me dar mais uma hora eu falando aqui. Agora, observem, vou ficar só nesse aspecto pequenininho. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. A vida de Jesus, o ensinamento de Jesus, é um discorrer completo sobre a lei do Senhor. Se você ficar focado na lei do Velho Testamento, para decorar a lei, mas não entender Jesus, que é o cumprimento da lei, você não vai ter luz para o teu caminho. Sabe onde é que eu ponho meu pé? Jesus é aquele que, com a sua vida, com o seu ensinamento, mostra onde a gente colocar o nosso pé. Esse é Jesus, ele é o caminho. E aí tem uma discussão dele com quem? Com os escribas e fariseus, que eram quem? As pessoas que mais conheciam a lei do Senhor, meu Deus. Ele fala, vocês não vão entender o que eu estou falando, sabe por quê? Vocês estão tão focados na lâmpada, olhando tanto para a lâmpada, para detalhe da lâmpada, o filamento da lâmpada, o tipo de chama que tem na lâmpada, o vidro que tem na lâmpada, e sei lá mais o que da lâmpada, que vocês pararam de olhar para a luz. A lâmpada só serve se projetar luz. A lei só serve se ela estiver relacionada a Jesus. E a gente pega, com a experiência da caminhada, de caminhar com Jesus, a gente pode instruir as pessoas. A gente pode levar até advertências. Oh, não faz assim não, irmão, não vai dar certo. De vez em quando eu falo com você, semana eu estava falando, né? Pô, olha, cuidado com essa história de merecimento, isso não tem nada a ver. Ou eu falo graça, ou eu falo, olha, cuidado com... Ele fala assim, eu não julgo. Jesus é uma frase muito... Olha quem é que está falando que não julga. O juiz do mundo diz, olha, vocês julgam. Eu não julgo. Quando Jesus encontra um pecador, ele não tem julgamento na primeira frase dele. De jeito nenhum, ele tem graça. Ele tem entendimento, saber quem é, sabe? Julgamento sobre os outros é uma coisa que te coloca na posição de Deus. Só Deus é o justo juiz. Nenhum de nós deve julgar um ao outro, de jeito nenhum. A gente tem impressões, a gente vai lá, a gente trabalha, a gente tenta ver. Pô, se alguém não está entendendo alguma coisa, pode ficar tranquilo, é você que não está comunicando direito. Pode ficar tranquilo. Tenta, no dia eu estava brincando com quem? Era você, era Débora, Camila, quer lembrar da receita? Como explicar a receita? A era Kátia. A Kátia, a Débora, a Camila e a Kátia. Tinha uma receita de que era mesmo? Bolo de cenoura. Bolo de cenoura, né? E aí, tem um jeito que é para falar com a Débora. Tem um jeito para falar com a Kátia e um jeito para falar com a Camila. Aí estava brincando com a Camila assim, Camila, 400 e quantas gramas? 491 gramas de cenoura. E isso vai deixar a Camila tão confortável, tão feliz. 491 gramas de cenoura descascada. Aí a Débora, quá, quá, quá, quá, quá. Pega a cenoura aqui, ó, tanto de cenoura, no olho. E a Kátia, eu falei, e com você? Ela falou, deixa que eu faço. Né? Com a Kátia eu vou chegar e falar diferente. Fala mesmo, olha, é um tanto que você pese assim, ou olha mais ou menos assim. Tem um jeito de falar com a Kátia, tem um jeito de falar com a Débora, tem um jeito de falar com a Camila. O que é importante? Que saia a tralha do bolo. O bolo é que interessa. Não tem um jeito certo de fazer o bolo, meu Deus do céu. Saiu bom o bolo? Saiu. Cara, 491 gramas, um punhado de cenoura, ou junta assim, meu amor, pesa, corta as cabecinhas, tira a pele e vai dar certo. Ou seja, cada um você fala de um jeito, caramba. Nossa habilidade tem que ser comunicar. Tá certo? Então, para que o outro entenda, a gente explica, tal, tal, tal, faz as coisas. Então, se a pessoa não está entendendo a instrução, você tenta de outro jeito, tenta de outro jeito. Não, esse cara é burro. Não é burro. Não é burro. Ele só usa o jeito dele, porque tem que comunicar legal. Então, não julga ninguém de saída. Não sabe? Não, o jeito certo é esse. Isso é o cara que só olha para a lâmpada. Tem que ser desse jeito, senão não sai. Sai o bom o bolo. O cara fez o bolo com os pés. O problema é dele. O que interessa é que o bolo saia. Concorda? Então, não julga ninguém. O jeito da pessoa, o jeito da pessoa. Ela vai saber o jeito dela fazer as coisas, tá bom? Deus abençoe, que vocês tenham um bom dia.